Ei, molecote, você que vive pagando de mal, iludido que o bang é teu leite morno com Nescau. Arrastando pra caralho, dizendo que a firma é falida, que não bate na veia, cê caiu na teia. Minha zima não é pra vacilão que nem você. Sou um instrumento do bem e do mal e cê pagou pra ver. Cê mexeu no vespeiro, caiu dentro do covil. Não vai ter arrego pra militar nem pra civil. Agora reza, arrombado, reza pro teu Deus. Nessa porra eu sou o Hitler e você o judeu. Não tem como fugir, cê tá no beco sem saída. Vão ver tua cara fudida na notícia do dia, estampada na primeira página do jornal. Falador subiu, rajada na cara de parafal, com requinte de crueldade. Vai querer dar ré em toda a tua falação. Agora é tarde, covarde, teu pavio já tá aceso. A colina é maldita, se escalou de aventureiro. Vai virar lenha de fogueira de São João. Em pleno fevereiro, cê despertou os animal carniceiro. Não tava da hora falar pelas costas, agora fala na cara, filha da puta de bosta. Peixe morre pela boca, formigueiro não aguenta tamanduá. Eu tava no corre, seca a bunda no sofá. Vim trazer a conta, a regra é pegou, pagou. Mexeu no que não era teu. A cobrança chegou, ela chegou e não veio sozinha. Tua vacilação vai ser cobrada com a própria vida. Tamo no rap antes mesmo de você aprender a falar. Cê é moleque, não vem pagar de pá. É pouca conversa, já tá encomendado. Entrou atravessado nas ideias e vai sair finado. Billy Johnny, nós estamos amiliano na cena. Respeito e atitude não estão à venda. Atividade é lição de vagabundo. Da quebra de onde eu venho, cê não dura um segundo. Mente envenenada, atmosfera de fumaça. O bonde é sinistro, a nossa banca arregaça. Tamo fechado, cubi do biró, pinguinho, mano minho. Negão Dada, Wagner, Bob Jairinho. Finado Rafael, subiu sem deixar amar. Atividade, meu parça, nossa justiça vai cobrar. O time é forte, ninguém é deixado pra trás. Beira do rio, pique Alcatraz. Em Biribeira entra pulso, só quem cria tá ligado. Os boys só com dinheiro, as boyzinhas com passe liberado. Cê sai da favela, mas ela não sai de você. O crime, resistência, vida louca, LHP. Os malucos duvidaram, agora vão pagar pra ver. Tá tudo no meu nome, velho, e não se engane. Quando eu falo sério, nós somos Billy Johnny.